7. Controle Federal 9970. Bom dia. Acabamos de decolar, curvando à esquerda. Perfil Momo. Bom dia, Federal 9970. Contato radar 360, saída Momo. Afirmativo. A senhora teria condições de nos autorizar a proa de Conde Bu? Inicialmente mantém o perfil, Federal 9970, aguardando a coordenação com o Recife. E a proa de Morro, para ganhar um pouquinho de tempo. O 1922. Escuta 922. Espera em mar e foi autorizada até o 150, tem condições de descer e fazer espera mais abaixo ou necessita 150? Desça para o 130, o gol no 922, segue como número 2 na aproximação para a pista 10. 130, o azul 4298, reautorizado até o nível 180, segue como número 4 para a pista 10. 180, 4298, 7, está reduzido. Mike Charlie Ant, prossiga. O Mike Charlie Ant, confirme a distância do Salvador. Nessa posição o senhor vai subir com a proa. Realmente 6 mil pés o mais saliente. Mike Eco Delta, frequência livre até regresso. Azul 4298, atinge 180, vai descer a órbita aí, Mike. Gente, desce até 160, o azul 4298. 160, 4298. Ou no 922, desça para o nível 110. 110, 922. Então, 3663, apenas confirmando em bom fim se espera. Número 3 na aproximação. Ok, em bom fim será espera. Então, 3663, já está fazendo 1889. Prossiga. Previsão de quantas esperas para o tanque? Inicialmente previsto 3 esperas, então 3663 aguardando a posição da entrada. Ela vai atrasar a entrega do aeroporto? Aguardando a autorização da infraero, então 3663. Ok, não tem mais previsão do momento. Sente. Vamos voltar, tem que ir na série. Tan 3304, identifica a chegada a Bonfi. Desça e mantenha o nível 090 em Bonfi e se espera. É o número 5 na aproximação. 60 autorizado, inicie espera em bom fim. O número 5 na aproximação. Geral 9970, autorizado direto Flock. Autorizado o que, senhora? Aprovo de Flock, pro Geral 9970. Gente, nós estamos agora em bom, aprovando o Flock, muito obrigado. Atingindo 160, azul 4298. Gente, confere, azul 4298, aguardando para prosseguir na descida. Positivo. Mike, Charlie Yankee. Autorizado para Barreiras, nível 100, voo direto, saída decola da 17, saída correção decola da 10, saída Momo após direto, transponder 5143, controle 120, decimal 8. Azul 9131 prossiga. Qual é o nosso número aí pra chegar em Salvador? Afonso, eu não estou confirmando, transponder 5143. Autorizado, o INTAP inicia espera o azul 9131. Gente, INTAP, 9131 autorizado, com curva direita, segue pra ITAP. ITAP lá com curva direita, 9131 do azul. 19131, desça para 5 mil pés, ajuste 1022 em etapa inicia espera. Para o solo, Vita Mac Quebec. 9, azul 4298, prossegue descida para o nível 130. 130-4298. Desça para o 130, iniciando o espera em bom fim. São Alfa, Vita Juliette, confirme, passe. Juliette, qual setor sobrevoo? Então, 3304, inicia bom, reporta bom, iniciando espera. Alfa Vita Juliette, autorizado voo local, Salvador, Salvador, Uno Mil Pés, Solar Ré Forte, decola da Uno 7, com curva pela esquerda, transponder 0151, controle 120-8. Desça para o nível 090, mantendo espera em Mari. 090, espera em Mari, 92. Juliette, confirma o PLB. Alfa Vito Juliette, que esteja menos correto, chame torre para acionar em 118.95. Papatango Vito Mac Quebec Proscópio. 5217, contato radar sobre a posição Conde, voa Bonf, iniciando espera nível 140. Transponder 0161, controle 120.8. 5217, voa na proa 240, reporta descida. Complete curva esquerda, voa ETAP, para espera na posição ETAP. Curva esquerda, voa ETAP, espera na mesa, 922. São 3179. Sim, pessoal? São 3179, confirma o transponder 9, por favor. 3179, transponder 5155. Pronto para push? Mais 5 minutos. 922, desça para 6.000 pés, o ajuste 1023. 6.000 pés. You have to push. You ready to push American 980? Negative, not quite yet. We're waiting for our ground personnel and we'll be ready to push in about 3 or 4 minutes. Okay, thanks. We'll call you back. Azul 4298, desça até o 110. 1-0-4298. 1-922, 6.000 pés. 0-1-1, azul 9131, no Duna, 3.000, ajuste 1022. 1022, Duna 3.000, azul 9131. Gol 1922, Duna, 4.000 pés, o ajuste 1022. Yankee Mike, confirme o setor de sobrevoo. Mike Charlie Yankee. Nível 100 pro Mike Charlie Yankee. Dan 3663. Sobre vetoração direita 240 para sequenciamento, mantendo a descida pro 050. Azul 4298, prossegue para o 080. Até o 080-4298, sabe ali o nosso número, não se mete, senhor? Número 4. Obrigado. Tiver análise de solução? Aeronaves na escuta do controle Salvador, informo que a pista 10 de Salvador está aberta. Sinal de pushback acionamento. Meu nome é Yankee Mike, autorizado voo local, com TGL em Veracruz, mil pés, corredor Axé, após corredor Caixa Prévia, Zacola da 17, com curva pela direita, transponder 01 no 7, controle 120, decimal 8. 2. 3000, dona 1022, não 22. Então, 3663, 4000 pés, o ajuste 1022. 4.000, 1.022, 3.663. Trip 52197, prossegue para a pista 10. A pista 10 encontra-se aberta, da presente. Trip 52197, vai prosseguir para a pista 10. Qual seria a sequência de voos para a cabeceira 10? Nível número 7 para o Trip 52197. Poderia então, por gentileza, confirmar se o vento continua 60 com 10? 160 com 10. Então nós prosseguimos ainda 17. Teste, vai ter que fazer espera, o trip 5217 para a pista 17. Qual seria o tempo previsto para a espera para o trip 5217 prosseguir para o 17? Então vai seguir sequenciamento normal para a pista 10, atrás do TAM 3304. Sim, senhorita, mas no caso nós gostaríamos de ir para 17, mesmo assim seguiríamos a sequência de pouso da 10? Então 3304 prossegue para o nível 060. 060, 3304. Trip 5217, voa bom, fi, aguardando a pista 17 de Salvador. Ok, voa bom, trip 5217. Controle, o Kilo Serra Lima decolado na sua escuta, cruzando 3500 para 10000. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, contato radar, 100, saída coral. O azul 4298 desce pro 050, aguardando para prosseguir para a pista 10 de Salvador. 050 ainda espera sobre mais 4. Afirmativo, vai seguir com o número 4, o azul 4298. Yes. 3663 completa direita para a correção esquerda para o 220. Esquerda 220, tá 3663. Zero, please confirm people on board in Jirus in alternative. Stand by. 298, vou na proa 360, abandono espera. Ok, então, curvando à direita na proa norte, azul 4298. Afirmativo, segue com o número 4 na aproximação. Duna visual, azul 9131. Gente, complete final torre, 118.6, bom pouso. 18.6, 12, até mais tarde. Gol no... Correção, 118.95, azul 9131. 18.95, fui. Gol no 922, 2.000 pés, o ajuste 1.023 está livre, LS. 2.000, 1.023, livre, LS, 928. Juliette Tango Zulu, vai seguir o 757 da América e posicionar ali antes da entrada do pátio 3, ok? Devido a aeronave da TAM que tá pushbackando lá naquele setor. Afirmativo. Na pista 17. Coloca 0 para de bom, até vai dar 17. Então 3663, 3000 pés, o ajuste 1023. 3023, 3663. 085, decola da pista 10, curva à direita, no perfil da subida Arbor, até Arbor após direto. O controle 1208 aciona 5102, Juliette Tango Zulu. E o ajuste 1023. 4298, 4000 pés, o ajuste 1023. 4000, 1023, 4292. Te informe para acionamento no pátio 3. 4298, velocidade? 210. Reduza 1180 nós, o azul 4298, vai seguir com o número 3, aguardando o vetor para o localizador. Ok, 180, 4298. 4298, direita, proa 50. Direita, 050, 4298. Controle Salvador, Papatanga, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, mil pés, axé, reporta fora da barra. Mil pés, axé, reporta fora da barra, Vitor Mike Quebec. Vai prosseguir Bonfi, aguardando o sequenciamento, o TRIP 5217, ciente da solicitação da pista 17 de Salvador. Tá, 3179, para o táxi, com o 164 a bordo, 4 horas, tem bom trabalhar na regra do 5217. Sky 980, Cantina, Texas, ok? Ok, continue taxi, American Niner 80. São 3179, vai seguir o Boeing 757 da América, com o número 2, no ponto de espera da 10. Chame a torre 18.6, com altímetro 1023. Vindo no América, com o número 2, com a 786-73, 179, fala o 3. Luna 3.023, pode interceptar o quadrano 12? Afirmativo, na proa de Duna intercepta. Proa de Duna 3.000 intercepta, quadrano 12. Tan 3304, completando curva à direita, vai voar na proa 240, livre da órbita. Tan 3304, direita 240, livre de órbita. Bono 922, torre, 118.95. 118.95, 922. TAN 3663, 2000 pés, o ajuste 1023, está livre LS, reposta estabilizada. Ok, 2000 pés, reportará estabilizado, TAN 3663. Prossiga, TRIP 5217. O TRIP 5217, o plano está modificado, zona 124, desça para 3000 pés inicialmente, voando na rotatória, vai efetuar a espera. Salvador, bom dia. Azul Navino 31, ele está na porta trás. TRIP 5345, você é sua. Azul Navino 31, autorizado táxi via Alfa, repartiu antes da Juliette. Alfa, te informa antes da Juliette, Azul Navino 31. 5217. Exame para a Vitória, nível de voo 380, via Upper Zulu 44, decola da 10, curva pela direita, saída da El, Leda, Eudes, transponder 5167, controle 120, decimal 8. Vitória, 3880, para Zulu 44, da El, Leda, depois de 10, curva à direita, 208, transponder 5167. TRIP 5345, treinamento correto e pode prontar a puxa sonar. Júlio, Web 5826 prossegue na chegada da margem sem espera. Sem espera, Web 5826 aguardando vetoração para a pista. Aguarda a vetoração. O Kilo Serra Lima, confirma para o ideal? Para o ideal no momento é a 248. Gente? Gente, desça até o 060, TRIP 5217, redução para 210 mais. Azul 9131, ingresse no pátio 3, via Quebec. Correção via Quilo. Via Quilo pro pátio 3, o azul 9131. Azul 9131, corrigindo posição 3 do pátio 3. Ah, então tá. É quilo, pátio 3, posição 3, 9131. 9131, correto. Olá, Salvador. Bom dia, 922, vibrando a foto. O 1922, autorizado táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Pátio 1, posição 6. Via Alfa, repartindo da Juliette, pátio 1, previsto posição 06, 922. Gente, o quilo Serra Lima, plano modificado é o 1127, confirma a atitude recomendada? Gente, desça para 2500, reporta cruzando 3000. Equipe 5217, sob vetor, direita pro A230. Direita 230, equipe 5217. Quilo Serra Lima, confirme o estimado de pouso. Gente, frequência livre, mantendo no meu pés até Cairu. A3304, redução 1709, segue tráfego da Azul. O TAN-3304. Reduzindo 1970, TAN-3304. 5217, desça para o 050. 050, 5217, já teve. O filho Serra Lima, aqui no pouso, 1135. Report to American 980, out of 2200. American 980, radar contact for departure, climb to level 290, book departure. Book departure, climbing to 290, American 980. Web 5826, o novo limite é a radial 290 de Salvador. Radial 290 de Salvador, limite agora, hoje 5826, vai atingir 80. Desce até o 060. Desce até o 060, 5826. Trip 5217, redução 1970 mais. 1970, entendi. 298, localizador, visual como zero. Torre 11895, bom pouso. 1895, tá já. Quilo Serra Lima, quilo pouso, 1935. Copiado, quilo Serra Lima, grata. Então, 3304-2000, ajuste 1023, está livre LS. 2023, autorizado LS, então 3304. Trip 5227, nessa proa, 3000, ajuste 1023. É 24 milhas da Nordeste aqui de Salvador, é isso? Ok, aguarde pra cópia. Ocean Air 6312, desça para 050. 050, 6312. A escuta, 6285. A prevista é a subida Momo, transição Nizza. Momo, Nizza, thank you. Tá pronto para o topo também, a 6285. Ok, aguarde. Tá 3663, livrou, falou. 3663, chame antes da Juliette. Antes da Juliette, 3663. Trip 5217, complete esquerda pro A200, último limite. O limite será localizado aguardando o vetor final para interceptar. Web 5826, Voiduna. Web 5826, Voiduna. Reduzindo para 170 nós. Reduzindo para 170 nós, Web 5826. Trip 5217, Duna, 2000, ajuste 1023. Pro de Duna, 2000, ajustado 1023, 5217. Oi, Salvador, Papatango, novembro aqui.